349 decolou 3-8, chama com o Tranilo, 0-8-1. 0-8, cuidado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Golo 349, subida Tango 1. 349, contato na base, número 380, direto Leda. 500, Salvador 380, direto Leda, com 1349. Chame Centro Recife, número 2000-0, terno 28-35. Passo 9, chame Centro Recife, número 2000-0, terno 28-35. Centro Recife, 1260, 12835, 1349. 21 Alfa Romeo Juliette, bom dia. bom dia, Guarulhos, nível 320, prepare a subida a Sanvo 1, Leda, Motiva, aguardando cópia. Cópia. 3171, autorizado Guarulhos, via rota Antônio 10, Taubaté, nível 320. Perfil de saída São João, Leda, Motiva, decolagem pista 10, primeira curva à direita. Transponder 5026, controle Salvador 120, decimal 8. 5, controle Salvador Bom Dia, aqui na identificação. Voo Escola de Ponte para a chegada Bonfa, altímetro 0015, desça para o meio de voo 050. Canela 225, contato radar, agora 69 milhas, nordeste de Salvador. Autorizado para o nível de voo 050. Pelo Amaralzero, Copacabana, descendo para a Plaza 050, vai a Nomad 1 Arrival, transfer 1015. Yes, Roma Mike Lima, 0 radio speed 220 knots. Walter, slow down 220 knots, fire continue. Leva 225, desça para 2 a 100, altímetro 1015. Autorizado, voa direto do Dona Chanega 225, autorizado a final do procedimento LF76-90, reponto estabilizado. Argentina 1910, descent to 4,000 feet, atmosphere 1015, vector for space and launch ahead 025, limit fly on the head for 12 miles, number 21 approach. Roger, we are heading 025, continue at 4,000. 1901. That's correct. de espera da 1-0, reporte pronto para decolagem, um ajuste 1-0 no 531 no 71. Tá, Sensor 2002, going to set the localized course, right ahead 060, clear ILS final approach, runway 10. Traffic number 1, now 2 o'clock, 1 miles, south south, at 2,760 to 2,006, offers 320. Roger. Now we're carrying Sudo, continue to send 2,006 for ILS, runway 10, in 1901. Traffic inside. Chame por 1,8 decimal, 9,5. 1,8 na pista, né, 225. Até mais. Vai, Salvador. Bom dia, Chame 625, INDS, capiteiro, no 10. Ou Chame 625, bom dia, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento calmo. Autorizado o pouso, pistão no 0, Chame 625. Argentina, 1910, reaching 2,064, the localization runway 10. Argentina, 1910, contact now tower, 118, decimal 95, have a nice left. Roger, we start work today, sir. Thank you. Argentina 1910, good morning, continue approach, has been sight, stand by level clearance, runway 10. Roger, continue approach, stand by clear to land. Autorizando 71, inicia da quadra 5 autorizado, confirma. Tranquilo, com 0, depois da via está na curtíssima, de luz e manobras, da linha e manter a capiceira no 0. Depois da via, a gente não vai manter no 0 para frente, por favor. Chame 6225 no solo aos 32, lidando à direita na minha escuta. Prossiga via Alfa Tanque da Juliette. Chame 6225. Direita na escuta, prossegue via Alfa. Aguardando para você. Chame 6225. Pistão 3171, na primeira decolagem, pistão no zero, vento calmo. Primeira decolagem no zero, pistão 3171. Solo Salvador, aqui é o Mike Bravo Tango. Na escuta, Mike Bravo Tango. Pedindo solicitação de rebote da remota posição 13 para posição 10, parte 1. Sim, já guarde para iniciar o rebote, Mike Bravo Tango. Ok. Argentina 19010, clear to land, runway 10, coming with now. Roger, clear to land. Temos 171, decolada 34, chama o controle 120, decimal 8, que é bom voo. 2083, 171, graças. Xandé 6225, ingresso a Juliette, portão 02. Juliette, portão 02, Xandé 6225. Ótimo, falando em voo 320. Saindo São 1 no seleção ótima 320, subindo até 3171. Direto para o Sam, voo ótimo, 3171. Sam, 3171, não, direto Leda. Direto Leda, 3171. Light, remove this frequency, taxi via Alpha, MGLS, gate 11. Ok, gate 11, Charlie, Alpha, Juliet, Alpha 1, 1.